debilidade. A ruína de um sistema bem planejado, fechado, consistente a princípio, fronte a eventos naturais que se convencionou nomear desastres. Desastres. A agonia bela de um afogamento em águas claras de ilha paradisíaca. O sol faz cintilar, brilhar o ambiente da tragédia. Ou a música que coaduna e dá o tom a um momento na percepção. Rosa Passos interpretando o álibi, enquanto, do outro lado do vidro, a chuva, o nublado e aquilo que chamam crime teimam. A teima de uma cabeça que expecta esperanças enquanto varre o piso do terminal. Não sabe que morrerá amanhã. A impossibilidade de se frear o sexo, a fome, a avidez de dragão que só a terra consome. Eis a frustração dos grandes planejamentos, sempre capengam por insaciabilidades. A amada que, desenfreadamente, copula com o outro. A porta que se abre, o rosto de ambos, o nu de ambos, a debilidade de um grande castelo teórico.